Maria Maciel, curtindo o CDzão de aniversário do DJ Saulo Show. Cê tá achando que vai, não vai me esquecer não. Eu ainda tô aí, dentro do seu coração. Na foto que cê não apagou, na legenda que falava de amor, escuta seu coração, por favor. Se não sou eu, vai ser quem? O amor teu. Só você não percebeu que só tem eu. Se não sou eu, vai ser quem? O amor teu. Só você não percebeu que só de aniversário do DJ Saulo Show, volume 4. Ei, bebê, eu estou aqui pensando como tudo começou. E lembrei da nossa primeira vez, noite linda de amor. Você chegou bem devagarinho, deitou do meu lado e me abraçou. Tocou no meu corpo, beijou meu pescoço. Foi tantas loucuras de amor. Sinto tanta falta de você. Fizemos amor ao amanhecer. Não foi só por prazer. Não foi só por prazer. Sinto tanta falta de você. Meus beijos me fazem enlouquecer. Não foi só por prazer. Foi só por prazer. É Tati Pink. DJ Drico Digital e os primos do Mix. A parceria que deu certo. Ah, de quem foi a culpa? Se o nosso amor chegou ao fim, éramos felizes, mas que pena, acabou. Tudo terminou. Que acabou, tudo terminou. Me diz que não vai. Meu amor sincero, lembra que a gente se ama. Você está escutando CDzão de aniversário do DJ Saulo Show, volume 4. Alanzinho, simplesmente romântico. Olha, meu amigo, deixa ela em paz. Agora que perdeu, acha que é capaz. Já teve sua chance, mas errou demais. Deixa ela em paz. Eu sei que lá na rua o povo vive comentando. Será que ela tem alguém ou está namorando? Até seu Instagram eu já adicionei. E o seu story eu vejo mais de um mês. É coisa de ex, correr lá pro story ver o que postou. Se tem um comentário ou falou de amor. É coisa de ex, é coisa de ex. É coisa de ex, correr lá pro story ver o que postou. É coisa de ex, arrependido do que fez. Eu te quero, amor. Pode ser hoje ou amanhã.

você amanhã, tão distante. O que é que vou fazer? Tchau, amor, até um dia quando eu aqui voltar. Tchau, amor, o meu amor, não vá outro se entregar. Barbearia, localizada ao lado da UBC, próxima rotatória do Macababa 2. É, ganhei um abraço até da tia do isopor. O ambulante que passava comentou: quando um homem chora assim feito neném, ele tá nada bem. O ônibus chegou na hora certa, trouxe todo mundo menos ela. É fogo, virei piada no meio do povo. Transporto, meu coração tá no fundo do poço. Marquei com ela, ela me deu um bolo. Chorei de novo, fiquei sozinho aqui nesse transporto. Meu coração tá no fundo do poço. Marquei com ela, ela me deu um bolo. Mais uma noite sem amor gostoso. Saulo Show, você é o cara, mano. Banda Top 7, a mais romântica. Essa noite eu não dormi, só pensando em você. Eu descobri no teu abraço abraços e gritos. Põe estrela no teu corpo, põe o sol na minha vida. O nosso amor é tão bonito, é gostoso demais amar você. É gostoso demais tanto prazer, é o bem que nos faz. É gostoso demais fazer amor com você. É gostoso demais amar você. É gostoso demais tanto prazer. É o bem que nos faz. É gostoso demais fazer amor com você. Banda Top 7. William das Mídias, o divulgador oficial do DJ de Macapá. Nosso som é massa, você vai gostar. Piseiro tá rolando e não pode parar. Festa na roça é assim. Segura em minha mão e você roda pra mim. Se dançasse comigo, vem de ladinho que eu te ensino. Vai lá comigo pra valer, só eu e você. Vai dançar assim pra mim, se joga no passinho. Vamos juntos, chame. Se joga no passinho, vamos juntos, chamega. O piseiro vai bombar. E aí, minha cremosa, você está escutando CDzão de aniversário do DJ Saulo Show, volume 4. Hoje eu fiz amor chorando, imaginando quem tanto amei. Superado, mas percebi que me enganei. O beijo na boca não me excita, o toque na pele não arrepia. Tá tudo errado.

obrigado, meu Deus.